Passatão! Valeu, galera do Passate! E estamos no Caribe! E a nossa vez! Chifrada! Chifrada! Bora, bora! Tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga! Apaga tudo que o show vai começar. E estamos aqui no Caribe Show! Começar. E a nossa do Miguel, nosso búfalo! Apaga. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro que eu quero ver! Tudo que o show vai começar. Quem é sincero, põe a mãozinha pro alto! Começar. Joga! Joga! Joga! Começar. Apaga tudo que o show vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Prepara, Dieguinho! As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Um, dois, três, explode! Vai, Dieguinho! Bora, Duduzinho! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Hoje, não tem frescura! O DJ do baile vai te passar a fita. DJ do baile vai te passar a fita. Vem embora, vem! Taca fita, vem! Fita, vem! Fita, fita, fita, fita, fita. Agora! Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. E dali, dali! Chifrada! Olha o animal no Caribe! Se mexer com o búfalo, chifrada é selada. Se mexer com o búfalo, chifrada é selada. Se mexer com o búfalo, chifrada é selada. Olha a chifrada, olha a chifrada, olha a chifrada. Vai, vai. Ela rebola e eu dou chifrada. E eu dou chifrada. E eu dou chifrada. Quem é do clube do Remo, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Leão, joga a mãozinha pra cima. Torcida do Leão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. A torcida do Remo. Do Remo, dá uma vaia no Paysandu aí. Quem é do Paysandu, põe a mãozinha pra cima. Torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima. Torcida do Papão, joga, joga. E quem tá solteiro, vem comigo. Joga a mãozinha pra cima e grita. Hey! Vai, vai! Oh! Vai, vai! Hey! Vai, vai! Oh! Hey! Oh! Hey! Bora agora! E dói dessa porra. Jefferson Pop, está aqui presente, um abraço pra você, valeu! Galera lá do Super Pop! E DJ Apolo tá por ali! Você nem ao menos tentou. Babudinho, ao lado do Caílson, toda a galera! Sofri, senti essa dor. Como é que é, Galcinho? Dieguinho, Sassá, físico! E Sassá? Tu sabe que é nóis! Esse moleque tem moral! Bora, Sassá, vai, garoto! Cima, Thiago! E aí? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só pelo amor, você também. Bora girando tudo no Caribe de Diadora Lena! Bora, meu parceiro Charles, tá de camarote, valeu! Alô, tá aí você? Thiago da Bardone Motos, sai com a gente! Obrigado, meu brother! Aniversário hoje. Eu sei, te magoei bem. pra cima, vai! Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Meu parceiro Alex do Lanche da Paralí, um abraço pra você, Alex! O Pezão, toda a galera, tal das tatas, também, valeu! Gente, celular pela retaguarda do Búfalo, tá bom? Só pela retaguarda aqui com o Dieguinho, ok? Mais, mais, mais, se tu ainda me ama. Olha, Bardoni, o modo dos Clinja! Quem sabe canta, vai! Eu só te peço, só mais, mais uma, só mais uma. Só mais uma chance, só mais uma chance. Bora, bora, bora, DJ Fábio detonando! O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, chama, chama, chama, chama. All you people in the house, get up and scream. Juninho da carroça, vai, garoto! Bruno Lima, gravações. O Jefinho Eduardo, os diretores do Atlético do Bengola. É o tricolor do Bengola. Agora no sapatinho, vai. E você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Um abraço pra Carolina Monteiro, tá ali boa com a gente. Chama novinha pra cá, a Jaquezinha tá por ali. Bate a ela, todo mundo pra Vanunê. Chama novinha pra cá, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Vai, vai, vai. DJ Fábio, o F10. O Patatinho, o Maicon, o Chico, o Ramon, do Sideral. Que tá tudo bom. Olha o Nego Ney, viu? Nem cabelinho na régua, olhou pra mim, olhou. Empresário Raul, caiu do grau. E o Maicão? Saindo do grau também. Ai, droga. O Neguinho Passateiro, vai, Neguinho. Marlo do grau, tá aqui do ladinho, ele. Ai, droga. Vamos dar cintó. Senta, senta, senta. Explode o bagulho. Júnior Barbudinho, um abraço pra você, tá aqui com a gente, valeu. E a primeiríssima dama, bora Lola. O Búfalo. Alanzinho do Facinho. Bora Duduzinho da XRE. É Mauri que deu. Agora, tu sabe. Vai. Ao lado direito. É o dedos mal falados, Denilson, Mauricinho. Galera, que aqui é o Carlinho, alô Edu. Kaique Monteiro, Giovanni também. Alô, Quiabo. Aquele velho whisky falsificado em 30 contos. Não, com Quiabo não tem essa, não. Aquele velho whisky falsificado em 30 contos. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece. Quem sabe vai cantar. Conhece. Olha o gritinho. Conhece, conhece. Esse gritinho, moleque. Zé Paulo, na bola. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parecia. Empresário Raul, tá do ladinho. Tava vendendo maconha e cocaína bolado. Naquele clima, portanto, fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o Zico Fred. E agora? Falei pra ele, mano, isso não é vida. Eu parceiro da antiga. O empresário Johnny, o Ney, o Preto, o Curió, tudo gênio, o Mauro de Fortaleza. Cadê o Dieguinho, hein, bicho? Meu mano, sabe bem onde vai dar esse caminho? E agora? O Búfalo. Meu parceiro Thiago da Mardônio Moto, parabéns pra você, viu, Thiago? E aí? DJ, moleque. Bora, Dique. O traficante, o 5-7. Os mascarados da época do Rubi estão com a gente. Cadeira de moleque. É Leandro Garcia no pop, valeu. Batata dos fogos. O traficante, o 5-7. Quando o Dique chega tarde na casa dele. Amor, tô tentando te ligar, só só tô dando desse seu recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase. Onde tu tava? Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É rock! O Alex do Lanche, taca do Marex. Tal das datas, bora! Vem, garoto! Popozão e o Popozão. Alô, Mel. Alô, Quiabo, abraço pra você. E a primeira dama sempre com a gente. E o Popozão, e o Popozão. Leozinho Lanches, o melhor lanche de Adaniteuá. Parceiro do Zeca daqui, Bonino da 160, para Cheguinho! Eric do Depósito! É cocada boa, não é? E aí, Brandão? É cocada boa. Bora, Fai, que tá ali! Cocada boa, não é? É a primeira, do lado! Cocada boa! Pra você também. O Raul e a Primeira Cidadão estão com a gente. O Búfalo do Marajó. Um abraço pra você que me criou, tá todo mundo. Bora, Crão. Vai, vai. Desespero não dá mais. Grande David, um abraço pra você também, tá aqui com a gente. Não dá mais pra isso. Vai que dá, Nike! Eu preciso te encontrar. O Búfalo, Búfalo do. E aí? Quando você foi, eu fiquei tão mal. O Maurílio, o Dentinho, palhada. Olha o Negro da TX no Sideral. Assim não. Tem um show do animal. Com cheiro de amor. O Eliel dos Primos, a Itec. O Adriano, valeu. E DJ Apolo do Pop Show. Um abraço, Jean. Tem a chave. Preguei da van. Daniel, ao lado do Caio. Ao lado. Não vou ter. Tudo gosta. Ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passat, mora o bem. O som dos moleques do. Será? De Sassá, Moral e Cleucinho, Físico e Dieguinho. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço, seu lugar. Tati, Moral, tem o som dos moleques doidos. Bufu falou do Marajó. A aparelhagem mais honrada do Brasil. O Nativo Igor, o da Maurinho, um abraço pra você que é daqui que estiver, né? O empresário Mauricinho, Arte Print, valeu! Segurança Celso do Crocodilo, alô Renan, valeu! RW Multimarcas, e aí? Ricardo Multimídia tá ali! O Caio e a Maiara! O Maicão das Marcantes, Douglas, Murilo da Mex, alô Nego Ney! E aí, Leleto, que é grande Kaique Monteiro! Juninho da Carroça! Bailão de rua de. Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga pra. Joga, joga, joga! Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Bora, Juninho! Quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha. Quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha pro alto. Quem é do Paysandu, joga pra cima. Quem é corintiano, põe a mãozinha pra cima. Quem é flamenguista, levanta aí. Libera, sargento. O balai da capa, abraço pra ti, balai. O búfalo. Gerente Juninho, Giovanni Danai. Primeiramente. Primeiramente. Segundamente. E a terceira. Terceiramente. É só cá. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Bora mais no colares! E a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura. Shake, balãozinho do Bastilho. O Eric da Imprensa Paraíso, a Marielle Oliveira, um abraço. Não tá. E o lanche, hein, Eric? Me respeita se tu quer respeito. Não vou. Vai com o da Pop 10. E o bolão do Tauá. Nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida. Então vai pra puta que pariu. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Aí. Quero que tu vá. Vá tomar no cu. Parar de tomar conta. Olha o Rogério, os fanáticos aqui com a gente. Vinte, bora, Rogério. Bora, Charles, garoto. Hoje eu tô. E a mais tocada é essa aqui. Já inventaram, ha, ha, ha. E como também é que é? Já inventaram, ha, ha, ha. E também o pega, pega. A onda agora é. A onda agora é. Mergulhei, RW Multimarca, essa aqui do Lajinho, vai, irmã. Água de fininho. Ah, dele na régua. E aí? Tô solteiro. Olha o Ney. Olha o Nego Ney, Glaucinho! Agora! Renatinho de Bragança, valeu! Já inventaram, ha, ha, ha. E também o pega, pega. A onda agora é. A onda é assim, Diego! Novidade nova! Búfalo! O Búfalo! O Bial Escamoso! Só bora! Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê. Lola Bronze, vai, vai, vai! Van Nunes é a primeira dama! Bora, Júlio Barbudinho! Meu cama só e o que ela tá dizendo. Grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepe. E agora? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. E toma! Bora, pessoal! Tá aqui com a gente! Edilson Rex, esse cara que é parceiro nosso. Tá do ladinho. Alô, Edilson. Cadê o Batata, rapaz? Tá aí contigo também? Grande Zeca da Joia, um abraço pra você. E não sai, Moranguete. Marlene Pitt. Fábrica de hit. Espanha. Canal Brega exclusivo. Eu viciado em putaria. Ela quer. Gente, bora, meu parceiro Drico, que aqui tu tá em casa, garoto. Quero pra. Tudo bom. Como é que tu tá, Maicão? Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim, então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Bora, meu búfalo detonando! Pelo amor de Deus, sem gelo, hein? O Patrick, o capixaba direto de Castanhal, vai! No baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. O galera do Maratão do celular, um abraço pra você! Quem sabe canta agora! Meu copão na mão. Hoje eu vou. fica? Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai... Galera do Rubinho, lá da União, do ladinho. Ao lado direito. Todo mundo. Meu parceiro Eliel, um abraço pra ti, velha guarda. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. E aí, Gailson Monteiro? Família MDB do Bengola. Anderson, Renan, Motório. O David e o Sidney. Bale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. Júnior, cara de novo. Alex do lanche. Eu vou pro Bale da Gaiola. Na intenção de fuder. Quero ouvir. Eu te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te toca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, eu te defendo, caralho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora, cabeção pro molde, caralho. Vamos levar no tal a búfala e Passat, viu? Isso vai pegar por lá, meu. Lá em casa, me deixa. Tu sabe. Toda nadinha do semana. Tudo se gosta. Na minha maquinha bato ver o que é bom. E agora? Vai! De buca no meu bucetão. Bucetão. Oh. Bucetão. Cai de buca no meu bucetão. Um abraço bucetão. Pra SS Motos. Lá no Sideral, empresário Anderson, Felipe Vibração, Henrique. Tá todo mundo. Para meu parceiro Caio. A Mari por ali também. Tá todo mundo. Bucetão no chão. E a Maiara, não é? Falou, Maiara, veio pro Búfalo hoje. Um abraço, tá com seu grande amor. Bora, Christopher. Chega em casa, põe a mãozinha pra cima. Quem vai até sexta manhã, põe pro alto. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida, Nilson Rex! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Leozinho Lanches, o melhor lanche de Adaniteuá. Andar tranquilamente na... Bem alto, vai! Mas se é e poder me orgulhar e ter a consciência... É o da Estado já se preparando pra confeccionar a nova do DJ Fábio. Deixa a mãozinha pra cima, quem é da paz. Deixa a mãozinha pra cima, quem é filho de Deus. Deixa pra cima. Deixa a mãozinha pra cima, quem é da paz, vai. Quem é da paz, quem nunca meteu um chifre, põe a mãozinha pro alto. Quem é sincero assim como o Fábio, põe a mãozinha pro alto. Bora empinar essa rabiola, Alex. Deixa a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, deixa aí, dona Lena. Agora. Bora fritar essa porra no Caribe. Alô, Gia Polo. Bora, Gia, bora, Gia. Bora detonando no Caribe. Um beijo, um beijo, um baçamba. E agora, e agora? Um beijo, um beijo, um baçamba. Bruno Lima Gravações. Vixe, não tem hora pra seguir em casa, vem mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro vai jogando essa mãozinha. E quem é do papão e joga a mãozinha pra cima. Torcida do papão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Paraense, do vai ser campeão paraense, dá um grito aí. Quem acredita no papão, dá um grito. Quem acredita que quem vai levar o clube do Remo, põe a mãozinha pra cima. Torcida do Leão, e joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga. E o Bora detonando, assim é o Caribe. Vai! Os Blacks doidos da cabanagem. QQ, Sidney, Rubens, Alô Japa, valeu! Bora, meus fanáticos, Alô Charles. E aí, Caio! Jairo do Grau também tá por aqui com a gente. Um abraço! Cadê? Bora, Baicão, Murilo, todo mundo. Alanzinho do Passinho, esse moleque tá preparando tudo pro DJ Fábio lá no sul. Já estamos ajeitando, viu, Alanzinho? Bora, pega o avião, bora embora. Te garante? Ao lado direito. desarmo. Emoção pra todo lado. Mas veio você pra mim. Bora, Renan! Essa semana a gente vai lá. Quem sabe canta! Vou escrever na rua pra todo mundo ver. E aí, punk? Parte aqui com a gente. Sei, se não entende o que aconteceu, a menina não se esqueceu. Não consigo. Te mora, desgraçado. Sabe que é nóis. E a tatuagem, Rione? Prepara, punk, prepara, Rione! Bora pra cima, meu bufalo! Falou! Gil alucinado, tá por ali. Edson, um abraço pra você. Galera lá do Retrô também está aqui nos visitando. Um grande abraço pra vocês, valeu mesmo! E aí? Tô chegando aí contigo, viu, Dudu? Ao lado direito. Renan, o Dark e o Gabigão. É o Domingão que tá aí? História, chego. Digo que tá zero a zero aqui, mano. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome. E a tatuagem, Clailson? Tá feita, não tem mais jeito. Escrito numa tatuagem. De Charles. Ao lado dela, só de boa. Ele e a Carol. Junto está seu nome. Chaba do Passat, Jorginho Boy, e a primeira dama Vanilla, o Patrick, Roda G Unity, aqui, o Falou, e o Gui, sou novo pra viver com você, Juninho, gerente da carroça, está aqui com a gente, a sua primeira dama, sou novo, a Carlinha Monteiro, a Jennifer, seu carro. Cadê a Jennifer, tá por aí, tá? Inclusive ela que teve no Pense essa semana. Os parabéns, viu, Jennifer? Tu sabe que é nóis, sim. Moça do meu grande amigo Cleocinho. Chorar, não vou. Carlinhos dos mal falados. Valeu, Adriano do Rubi. Valeu, um abraço. Chorar, chorar, não vou. Chora. Nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, Fábio. Enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejo seu sentir. Meu parceiro lá do Baratão do Celular, tá ali, Timo! Na escola eu aprendi, vem de bora, vem de bora. Mar e dividir, semana eu vou passar lá. Português, geografia, inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do... Giovanni da Nike com a gente. Professor, oh, oh. Prova de amor. Manda 007. Prova de amor. Sou um menino. Grande Fabiola! Isso aqui com a gente? Fabiola da Style? Alô, Fabiola, um abraço pra você. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. E agora? Olha a vinheta da Fabiola pro Fábio aí. DJ Fábio. Ai, Fabinho. Bora, Fabinho. Onde é que ela gosta? Like a fool. Calma, Fabiola, calma. Só não. Like a fool. For you to come back. Fool. I was standing alone. Calma, Renatinho, esse tem moral. Esse conhece das paradas. I'm dreaming like a fool. Don't you lose you this way. Ah, and now I'm just fooling myself. Vou deixar bem light pro Rione Bunker. E vem na pressão mais rápido. Só não joga nada. Que pouco a pouco eu te perdi. Últimas aqui no Caribe. Bora! DJ Fábio, ele está de... E agora, bora aqui. Meu valor no amor que ofereci a você. Meu coração chorou. E assim vai. Bora, bolão. O Eric dá valor. O que te ofereci eu jamais ofereci. Júnior Barbudinho, moleque tem moral. Mas louco e lindo. E aí, Lola Bros? Que já é. Nunca brigue com o coração de um homem. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Se brincar, depois perde aí, vai chorar. Pra sempre amar. O quê? Você me perdeu. Laila e o Neto aqui com a gente. Chapa também, meu. Bora! Tô chegando aí, Alonzinho. Cadê o quiabo, hein? Vou encontrar. Ele é a Bruninho. Alguém que vai me amar. Aí você vai saber. Que perdeu o grande amor. Vem de lado do Zinho. Rapaz, essa Rione Punk, o som do Bum falou! Agora está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei. Toda a equipe de São Paulo com a gente, um abraço! E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar. DJ Fábio. Mas poderei. Parceiro Caio, um abraço pra você. Ele e a Mayara vieram conhecer o Búfalo hoje. Sejam bem-vindos, viu? Domingo tem mais. Meu parceiro Igor Rendel, manda empresário está aqui com a gente. Empresário Shake. Um abraço a você, tá aí o Shake, tá? Valeu, garoto! Bora desse gospel. Cadê o Jefferson? Tá aí? Vem pra festa do animal da revolução. Vem pra festa do Búfalo do Marajó. A revolução.